3859, Solos 45, Solo 1, 21, decimal 9, livrando a direita, Mogi. 219, livrando a direita, Solos 3859. Salvador, bom dia, hoje a minha linha 250. 250, desce aos 50, chegada Mari. Mari, pode voltar. Autorizado. Autorizado, estado, desce para 050, hoje a minha linha 250. Delta, Solos 46, estacionar frequência livre, bom dia. Tá livre, chama táxi. Seu básico, para o táxi travado 2000, também é net. Limpo em 00, livre pouso, vento 070 graus, 089. Livre pouso, 200. Opa, Juliette, para o 03, 359. Alternate. Gente. No localizador 35494. Se 494, complete de aproximação, torre 1895. 1895, bom. 1982, desce para o nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, posso voar direto em TAP, estou com 259. Autorizado, em TAP. Vamos a Papa Gucci para a descida. Quero Papa Gucci, ponto ideal de descida. Esse para 3 mil pés, Oscar Papa Golf. 3 mil. Salve. Autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponte perto na 0 Torre, 1 no 1895, altimetro no 012. Torre Salvador, HBR 631, acionado, pode faltar aqui para BG 1116, 5 horas e 24 de autonomia, até na galinha. Interesse no táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponte externa na 0 Torre, 1895, altímetro na 012. Ótimo, autorizado, parte 1 Índia, ponte externa no 0, para agora 1012, vou chamar 6 minutos. Para o controle? É o Gol, a manobra de 2, mantendo 1-0. 6 mil pés autorizado do 982 STAP. 6 mil pés. Tango Zulu, a Lima tem. Trip 5404, solo 50, livrando a direita, solo 21, décimo 9, bom dia. Direita, 219, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Xanel 63 no 1, no próximo ponto de espera da 10, pronto. Xanel 63 no 1, botei o ponto de espera. Mas, boa, Xanel 63, Juliette, Tanzulu, livre decolagem, vento 060 grau, 08 nós. Confirmando 6301, ali mantém. Ali mantém, 10, a chanela é 6301. Ipo 00, tá bom, tô girando a base. Pois 00, aguarde para girar a base. Aguardando. Red Tango Zulu, decola 52, controle 1, 9, décima 8, bom dia. 19, 8, bom trabalho. Controle, bom dia, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. É 250, 2000 pés, ajuste 1012, resposta habilitada. Poxa, 6250, pode prosseguir. 6250, não foi copiado. Oceaner 6250, pode prosseguir na descida? 250, essa para 2000 pés, o ajuste 10112, reporte estabilizado. 2000, 10112, reporte estabilizado, Oceaner 6250. Controle, bom dia, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. 100, sai da Momo, Juliette, Tango Zulu. Tá livre restrição, seu 3000 pés da Momo? Livre da restrição. Zô. No 073, ponto seguro, 340 autorizado, via da pista 50, decola 10, primeira curva direita, saída da EL, meia após direto ponto seguro, controle 1198, acione 5025. Vai descer para 3000 pés e caso de fale mais 10 milhas, é assumindo a proa, editor. Gente, esquerda 010, desce para 3000 pés, Oceaner 6250. É 250, reduz a 200 nós. Reduzindo 200 nós, Oceaner 6250. Oscar Papa Golf, tem condição de incrementar a velocidade? Incremente na máxima possível, desça para 2000 pés, reposta habilitada. Oscar Papa Golf. Pouco para 2000, mantendo a velocidade. 982, redução para 220 nós, 220. Estamos reduzindo para 220, ou 1982. 1982 prossegue para 3000 pés. 3000 pés, 00, livre toque e arremetida 90, vento 070 graus, 08 mais. Toque arremete, o vento 00. Cené 63 no 1, decolagem 55, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, Cené 63 no 1, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Cené 63 no 1. Oxalé 319, submantenho 360. Submantenho 360, Xané 6319, poderia levar direto Leda? Após 2 mil pés, autorizado Leda. Após 2 mil pés, autorizado Leda, Xané 6319, obrigado. Olympus 00, tô com RMT 56, cor esquerda, reporta perna do vento da 10, texto médio, perna do vento Olympus 00. Olympus 00, tô com RMT, curva esquerda para 1000 pés, perna do vento, confirma? Afirma. Curva à esquerda na rua 50050, seu vetor para interceptar o localizador. 2 mil pés, reposta habilitada. Rua 50, chamada estabilizada. Boa, 952, descendo para 2 mil pés. Oscar Papagolf, torre em 1895. Passa agora a torre 2895, jogou no 982. Negativa, a informação foi para o Oscar Papagolf. Desculpa. 00, curva direita, faça espera setor nordeste do campo sem interferir com o eixo da 197 e 10, Olympus 00. Curva direita, espera no setor nordeste do campo. Controle, o Papatango Juliette Tango Zolo, passando agora o 037, solicita cancelamento do plano e o nível 105 para Iris, e nosso estimado será 1310, o Juliette Tango Zolo. 105, modificado ao 58, confirma estimado de pouso. 1310, a radial de saída será 317. Prossiga direto destino, o Juliette Tango Zolo. Da rotatória desse para 1.500 pés, dito aquilo delta. Confirma o visual? Visual para o cancelamento. Ok, plano cancelado 58, Oscar Golf, é porta de base para final pela direita, 197, trem checado, Oscar Golf. Oh. Oxalá 6250, complete aproximação, torre 1895. 895, obrigado, 6250. Torre Salvador, bom dia, Oxané 6250. 6250, bom dia, informa aí, é isso, valeu. Aí. 6250, confirmando, tráfego avistado, continua a aproximação, informa aí, pista aí. Papagolf girando final, 1-7, para embaixar, travado. Papagolf, autorizado pouso, pista 1-7, vento 080 graus, 1-0 mais. 6250, checa trem de pouso, vento 080 graus, 109, autorizado pouso, pista 1-0. Baixo travado, livre pouso, roxa 6250. No 1, Centro Recife, 1251. 1251, Centro Recife, Xané, 6309, bom dia. Bom dia. Voo no 982, estabilizado? Acabou estabilizando ele. Gente, passou o Duna, completa a aproximação, chame a torre no 895, Gol no 982. 82, bom dia. Bom dia. 82, está 3 milhas do externo. 92, bom dia, continua a aproximação, formarei pista livre, tráfego já está. É Mateu. Afirma, autorizado para no vento, Olimpo 00, aguardando para girar a base. Direção na perna do vento, aguarda para girar a base, Olimpo 00. Gol no 92, checa 30, pouso, vento 100 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. 192, ligue pouso. Poderia reconfirmar o vento? Afirma, 1, 00 graus, 089. Muito obrigado. 7, portão 2. Confirmar a temperatura para o 6250. 29 graus. Obrigado. Kilo Delta, acione 5050. Cidade Bravo Delta, Salvador, Salvador, mil pés, Nicolau da 17, curva direita, corredor achar restrito, controle 1-9-8, oceano 0172. O Delta poderia confirmar a parte que se encontra pessoas a bordo? Sente funcionamento de táxi, torre 1895, direto para o Delta. ...02, reporta final, trem checado, formarei pista livre. Olimpo 00, girando base, compra embaixo e travado, para toque arremetida. Sim, Juliette Bravo Delta, livre assinar, bom táxi. Dois, solo 05, direita solo, 121, decimal 9. Solo Paulo 05, Solo 2 Nacional 9, Gol 982. 00, autorizado a tocar MT, pistão no 0, vento 0, 9, 0, grau 0, 8, nós. Passa repetida, Olimpo 00. Salvador, Gol 982, entre o Sainz. 982, ataque Sierra Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, Gol 982. No 63, tá no 62. No 62 eu estaria aqui, pós-táxi. Pode anotar em posto, 073. 7, leitura, abdômen. Tocou RMT, os 29, corrigindo. Tocou RMT, 07, curva esquerda, reporta de base, reporta para gerar base, Alex 00. Curva esquerda, reportada para gerar base. Paulo Salvador, bom dia, 5595, informação de autorização para a Cidade. 5595, chamou? Confirmo. 5595, ideal Zuno 40, pronto? Ideal Zuno 40 autorizado, decola da 10, primeira curva direita, saída Coral, via Golf 677. Controle 119 decimal 8, acione 0264. Autorizado em Elzo no 40, via Golf 677, decola da 10, direita na cena Coral, 19, 18, 19, 18. 02-64, transponder, copiou? 02-5595, cotejamento correto, pode pronto para fechamento. A bordo, confirma? Uno no 7 a bordo, autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto esperado 10, Chimitou e 1-1895, quem negar 10-12, boa viagem. Bravo Delta, vento 120 graus, 109, autorizado é colapso no zero. Além, mantém, gol 973, no zero. Olimpo 00, tocou em Meteus 13, curva esquerda, reporta para girar base no zero. Curva esquerda, passando para girar base. Na 3896, bom dia, autorizado chegada mar e desça para o nível 050, QNH 1098. 050, com 1012, afirmativo, está livre das restrições de velocidade na chegada mar. Obrigado, na 3596. Net Bravo Delta decolada hoje, 1-4, controle 1-9, décima 8. Controle 19-8, Net Bravo Delta. Controle Salvador, bom dia, Juliette Bravo Delta, decolou sua instrução. Juliette Bravo Delta, via corredor Axé, mantém, submantém a 1.000 pés, reporte Farol da Barra. Seu pés, corredor Axé, reporte Farol da Barra, Juliette Bravo Delta. No 073, eu coloco 14, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, bom, no 073, bom dia. Controle Salvador, gol no 073, decolado. Na sua escuta, né? Gol no 073, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340 na DAEL, gol no 073. Autorizado na base, Olimpo 00. Autorizado base, estando 0, reporta final, Olimpo 00. Tirando base, comprei embaixo, travado para toque remetida, Olimpo 00. Olimpo 00, vento 120 grau 089, autorizado a tocar RMT, piscina 0. Ele está permitido, Olimpo 00. Controle ao voo 1073, autoriza em com o tempo com o prédio de posto seguro, está presente? Aguarde, 1073, mantém a saída. Mantém a saída da saída, aguarda, 1073. TGL em Veracruz. Vale, assente, Salvador, Salvador, mil pés, levando a 17, curva direita, corredor axé, restrita. Controle 19 decimal 8, acione 0157. 96? Prossiga. Libera essa restrição em TAP de altitude? Afirmativo, desça para 3.000 pés, QNH1 no 092, TAM 3896. Obrigado, 3.000 pés com 1.012, TAM 3896. Gol 1073, direto Porto Seguro autorizado pelo CEN. Direto Porto Seguro, gol 1073. Obrigado. É o campo à vista, o Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta, torre no 895. 18,95. Estou passando aqui por quilo delta. Quilômetro ótico, liberacional reportagem. Estou passando aqui por quilo delta. Vitor, Kilo Delta, reporta curta final no SESC. Tá, curta final no SESC, Delta. Jet Bravo Delta para 5 condições visuais, tem frequência livre. Jet Bravo Delta está condicionado ao tráfego, inicialmente suba 2.000 pés. E aguarde ascensão para 4.000 pães. Realmente é 2.000 na sua. Na parede. Tá 3896, retoração para prosseguir na descida, devido a tráfego agora na sua posição de 11 horas a 20 milhas em ascensão. É um Charlie 402, passando 1.500 pés para 2.000 pés. Curve agora à direita na proa 050, o limite é o localizador. Gente, então direita 050, limite pelo norte, da 3896. 073, Centro Recife, 12251. 251, vamos 073. Postura autorizado 360, aceita? 7 São Paulo, autorizado 360, via Zulu 6, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivi, após conforme rota. Vivalda 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 1-198, acione 5060. Acionamento é importante. Direto, decolando da sistema 0, curva direita, da El, Leda, Bridge, controle 1-9-8, 5060, transporte do voo na 397. No 397, procedimento correto, mas pronto para puxar acionamento. Botar água no 397. Ok, sente formar eixo livre, Vitor Pildado. Ok. Prossiga na subida para 4.000 pés. 4.000. Então 3896, desça para 2.000 pés, que negar 1-0 no 2. 2.000 pés com 1.012, está 3896. Vitor Kilo Delta, vento 120 graus, 069, autorizado pouso, pista no Sérgio. Autorizado pouso, 17, Victor. Tudo bem, meteu os dois quatro, porta para girar a base, pistão zero. Bota a para girar a base. Quilo Delta, solo os dois quatro, confirmando quatro giros. Guarulhos, 1-9-8-3. 1-9-8-3, Guarulhos, 360, aguarde instante copy. Aguardando. Nesta prova está autorizado interceptar o ILS Rida Pistana 0, reporte estabilizado. Sempre vai cortar estabilizado, tá 3896. Quilo Romeu, acho que. Você trive, pode ver conforme a rota do plano. Levada 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1-1-9-8, acione 5045. Salvador 1-9-8, o voo 93. 1-9-8-3, procedimento correto, posto plano para posicionamento. Vicente Amaral, 982. Nove está livre após táxi. Livre para o estacionamento, encontrará após táxi. Gol 1-3-7. Dado, tá 3-8-9-6. Tá 3-8-9-6, completa aproximação, torre 9-8-9-5. 3-8-9-5, tá 3-8-9-6. Salvador, o CP 5-5-9-5 para posicionamento, faz 3. Faz 2 está livre após táxi. Paulo Salvador, boa, bom dia, está 3859, informação direta. Se desça para o nível 080, QNH1 no 0 no 2. Gente, autorizado pouso, três pousos baixados, travado, está 3896. Gente. Paulo, boa, 93. 1983, prossiga. Da nossa autorização, a saída da Leda após Leda, boa posição. Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Após o pêssego no meio, após conforme rota. Ah, ok, obrigado. Após Leda, Bridge, Bridge, apresentou no meio, obrigado. Paulo Salvador, o 3859. Prossiga, tá? 1220, nossa VLA. Sente, vai checar no sistema e achar um pra cópia. Desse ingresso na perna do vento para o Olimpo 00. Firma, aguardando para gerar base, Olimpo 00. Olimpo 00. Vitor Mike Quebec para Valença 1010, pronto cópia? Valença 1010, decola da 17, primeira curva direita, corredor axé restrito, controle 119.8, acione 0161. Pronto, cabeceira no Sérgio. Quatro, Mike Quebec, poderia colocar pessoas a bordo? Expressionamento táxi, torre 1-8, decimal 9-5. Na escuta? Na escuta, prosseguindo. Poderia confirmar a DLA para as 12 e quanto? 12 e 20, 1-2-2-0. Sente, agora está. Para o táxi, 163 a bordo, 4 horas, e alternamos, Salvador. Poderia confirmar pessoas a bordo? 63. 5595, autorizado o táxi, via pátio principal, Índia e Alfa, no ponto esperado 1-0, torre 1-8-9-5, Kenegal 1-0-2, boa viagem. Via pátio Índia e Alfa, chamando o torre, ponto espera, com 5595. No nosso, pela direita. Uma centena, 4 horas e 11, autonomia alterna Galeão, próprio táxi. Voo 397, autorizado táxi até o através do gate 06. Autorizado táxi até o através do gate 06, voo 1-3-7. Salve Salvador, bom dia, TAM 3896, livrou na sua escuta? 3896, vai ter que ser avião, vai reportar antes do táxi Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, TAM 3896. 00, vento 100 graus, 109, autorizado, toca a MTF. Três para cá, mantida, 00. Felipe 595, após chorar na curta final, ali mantém a cabeceira no zero. Após o tráfico, ali mantém. Chivo, via parte principal e Alfa, Bora 397. O quilômetro eu acho que tá pronto. 96. Tá 3896, tá autorizado ingresso na Juliette para o portão 06. Autorizado ingresso para o 06, tá 3896. Tô com a MTOS 32, a porta pronta para girar a base. Porta lá para girar a base, 00. 040, Maceió 250.4. Maceió, 250 autorizado, via UPU 58, Nicolau Dalmo 0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-1-9-8, acione 5063. Tendo 4-0, cruzamento correto, postando para posicionamento. Sou Salvador, o gol na 397, ponto de espera, 3-0, pronto. Pro 397, mantém ponto de espera, aguardando a nova decolando, saída conflitante, fechando a choreuca. Okay. Estimativo, mantém ponto de espera, gol na 397. Trip 595, decolar 234, controle 119.8. Nós estamos verificando aqui com o centro, se ele possui seu plano, aguarde o instante. Olimpo 00, reporta final, trem checado. 00, reporta na final, com trem checado. Eita, corredor AXE restrito, controle 198, acione 0125 padrão, como é que é com Delta? Controle de Papatango, quilo Romeo Oscar. Passando aqui com Papatango, quilo Romeo Oscar, na meu país, corredor AXE, reporte para o da barra. Bordo, posicionamento táxi, torre 1-1895. Trip 5595, voa, bom dia. Contato radar, suba para o nível 140 na saída Coral. 140 Coral, 5595. Olha o quilômetro Oscar, vai. 200, para 80. Confirme que o Romeu Oscar. Para ingresso, destino 7, Vitamar Quebec. Olha o quilômetro Oscar está licença, para subir para 3500, para o direto da Valença. Quilo Romeo Oscar, mantenha o corredor AXE, quilo Romeo Oscar. Negativo, 6.500 pés. Flip 00, vento 1-1-0 graus, 1-0-9, autorizado, tocar a MTX no 0. Está permitido, 0-0. Do ILS, do ILS. Romeo Juliette Bravo Delta, está solicitando mudança de regras e efetuar o ILSX Rei da pista na zero? Afirmativo. Ciente, então, regras vão modificar da 1236, desça para 2000 pés, o QNH 1012. Confirme a prova. Vou ir para a Duna para completar o ILS que sair da pista na zero. E, se possível, mantenha a velocidade até o marcador externo. Positivo, 7 Bravo Delta. Informa que vai realizar a toque reduzida após as 2 pontos de salvação. Confirme, Juliette Bravo Delta. As intenções é efetuar o ILS com toque arremetida, depois efetuará mais 2 pontos. De acordo com o tráfego aéreo da Rede Salvador, que finalizou o treinamento. Ciente, apenas para confirmar, estará condicionado ao tráfego. Sem problema. Controle Salvador, 1260, livra 1970 para 1950, temos a informação do ILS. 1260, autorizado chegada MAR e desça para o nível 050. QNH 1012. 1012-0050 na Mário, 1126. Trip 5403, reautorizado, desça para 4000 pés, QNH 1012. Para 4000, 1012, obrigado. Tomar Quebec confirmando, tá autorizado, ingresso, a porta aérea pronta, para o ser do Sérgio. Tem conhecimento da Produduna? Afirmativo, já estamos pronto. Gente, tem condições de incrementar a velocidade? Positivo. Gente, incremente e mantenha o máximo possível até o marcador externo. E high speed até o marcador. Já está. Confirma indicada. O 5403 mantendo 240, senhor. Gente, reduza para 210 nós, 5403. Para 210. Gol no 260 indicada. A indicada 260 no momento é de 270 nós. Gente, reduza para 240 nós, o 1260. 240 nós, 1260. Tá 3098, bom dia, autorizado chegada MAR, desça para o nível 060, o QNH 1012, reduza para 240 nós. 3 na saída da El. Saída nível 3, saída da El, gol no 307. Olimpo 00, mantém a perna do vento por mais 30 segundos após tirar a base, reporte final. 30 segundos, para retirar a base. Aguardo, está livre, puxa após táxi. Estão aguardando o gol, após autorizado o posicionamento, após o táxi, 6140. Zero autorizado, gira base, reporte final. Girando base, se comprar embaixo, travado, Olimpo 00. Então 3859, Curitiba 360, pronto? Pronto, para a bota, 3859. Curitiba, autorizado 360, decolado a pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa. Após da pessoa 21, após conforme rota. Decola da 10, controle 1-9-8, acione 5572. 360 para Curitiba. Upper Zulu 21, trocada é compartilhando rota do plano de voo. Decolando da 10, primeira curva direita, arbora elétrica. 119-8-5572. Puta 3859. solicita acionamento na posição e posterior pushback. Excelente, mas vai aguardar para o pushback, temos uma aeronave agora iniciando no setor, ok? Vai guardar número 2. Excelente, está autorizado o acionamento na posição? Vitor Mike Quebec decolado aos 4-1 no controle em 1-9, décima 8. Positivo, controle em 19-8, Quebec. Joás tem frequência ali. Controle Salvador de Papatango, Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, nome UPES, via Corredora Xé, reporte Farol da Barra. Sim, reportarei no Farol da Barra, Quebec. Controle Salvador, bom dia, o Alguém 4207, tem contato com o Brasil, agora 90, para 160, Azul 4207, bom dia, autorizado chegada bom, desça para nível 050, QNH 10, no 2. Romeu Mike Serra Golf, bom dia, autorizado chegada a AMAN. Chame quando pronto para descida, QNH 10 no 2. Era. Juliette Bravo Delta estabilizada? Afirmativo. Gente, completa aproximação, chame a torre 9895, Juliette Bravo Delta. 9895, obrigado, Delta. Trip 5403, desça para 2.000 pés após a posição pelo QNH 1902, está livre ILS, reporta estabilizado. 2.000 após pelo, passará ILS estabilizado. 5403 da Trip. Para finalizar a missão, Juliette Barbosa. Excelente, Juliette Barbosa. Olímpio 00, tocou o MT-243, reporta. Texto médio, perto do vento. Reportará texto médio. 1-1-8-9-5, QNH 1-0-2, boa viagem. 1-0-2-9-5, QNH 1-0-4-0, obrigado. 3-2-2-5, por equipe de solo que após o Oceané livrar a retaguarda, está livre para o repostar. Após o Oceané livrar, está livre o Greenback, que chama o site, está 3-2-5. Boa, 9-5. O Mike Delta mantém... Mantém a posição aguardando para a decolagem. Mike Delta. Confirma, não tinha sido solicitado nem autorizado ingresso na pista, confirma. Oi, Salvador, Xané 1140, ponte 0, pronto. Dizem 251, 1307, boa. Boa. 1140.